Copa Golf, autorizado decolagem, pista no 7, vento no 50 graus, 1 no 0 nós. Trolle, confirmou, passarei do 2230 decolando na sua escuta. Passarei 2230, vigilância, mantenha minha escuta. Ok. Agora sim está sob vigilância, subindo a nível 200, saída Arbor, Vitória da Conquista. Arbor, Vitória da Conquista, eu passarei do 2230. Danguas Pampa Golf, decolada 09, reporte para a cozinha do campo. Golf, reportará. 02? Apresente sua antena para os canais da defesa aérea 105 e 18, canais 105 e 18, Joker 02. Controle Salvador, boa tarde, canal 4710, informação de cliente, inclusão 1610. Canal 4710, sendo identificação dessa 050, chegada em Amare. Identificou 050 na chegada Amare, informa que perdeu o contato com o Cadrezinho. Gente, o senhor acionando a identificação, Centro Recife, coisa, ciente do seu contato com Salvador, o Pantanal 4710. Salve. Oceaner 6142, chama Recife, 12545, alternando no 2085. Recife, 12545, alternando 2085, 6142, obrigado, boa tarde. O Papa Romeu Zulorascal. Bom, nós entramos em contato telefônico com o Centro Recife, o mesmo afirma que não recebeu o plano do senhor. Como Salvador não recebe plano a fio, o senhor vai manter o nível 085 em condições visuais e vai passar agora para a frequência do centro, que é a 1260. Que é do Zulu Ascal. Nossa Alfa, mantenha nível de voo 085 em condições visuais, da presente passa para a frequência do centro, 1260. 1260, Silvio Alfa, prato, boa. Controle Salvador, é o Papatango Oscar, Papa Golf, decolou na saída ponte. Papatango Oscar, Papa Golf, está sob contato radar da 090, saída é a Conde. Golf. O Oceaner 6314, aciona identificação, a chegada é a Mari, desce ao 060. 060, identifico na Mari, 63 não tem. Pantanal 4710, da presente voo para o Edituna. Ele é do Duna, Pantanal 4710. Tripe 5241. November Alpha na prova aleatória, visual com campo. De November Alpha, torre 1862. Torre 1862, November Alpha. DCT retol após direto. Decola da pista 10, perfil de saída Arbor, após direto, conforme rota do plano de voo, transponder 5072, controle 11935. Ilhas e na Liberal, Arbor, após direto, torna Trip 5241, no cotejamento correto, chame pronto. 5491, na sua identificação, a chegada é Amanda, é o 070. Vai, 0070. O Mike Eco Delta, prossiga pro controle. Mike Eco Delta, frequência livre. Controle, Santos 192, informação Romeu, Martins 190. 3192, aciona identificação, a chegada é a Mari, desce pro 080. 080 na Mari, Salvador, boa tarde, 14. 065, autorização Campina 360. Azul 4065, informação em curso Sierra, Campinas, aprovado nível 360, via peso Luno 6, Bravo Hotel Zulu, após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, perfil de saída da El, Leda Bridge, com curva direita, transponder 5045, controle 1935. Saredo 2230, chama Recife na 1260. Antena 5045 e o controle 119-35. Azul 4065, cotejamento correto, chame pronto. O meu papatão, confirma intenções do voo local. Meia 3-1-4, descida para nível de voo, descida para 4.000 pés, o ajuste 1.012, está livre da restrição em TAP. Mais uma restrição em TAP, 1.012, até 4.000, a tonelada 3-1-4. Trip 5491, desce para 5.000 pés, ajuste 1.012. 491 para 5.000, estado 1.012. Aqui é a November Alpha, a 2 milhas da pista, 1-7. Bem-vindo a November Alpha, tráfico avistado, autorizado por pista 1-7, vento 1-3-0 graus, 1-0 nós. Livre pouso, em November Alpha. 3192, está seguindo o tráfego, posição de 12 horas, 10 milhas, passando a nível de voo 1-0-0 para 4.000 pés, Airbus 320 da Ocean Air. Azul 4032, boa tarde, a chegada é a Mari, desce ao nível de voo 100, acione identificação. Mari, uma CDL, por favor. Papatão, copia. Meu Papatango, voo local, mil pés, decola 1-7, curva esquerda, corredor forte até 20 milhas, transponder 01-41, controle 1-9-35, torno 1-8-6. No vetor radar para o sequenciamento, curva esquerda, proa 090, o limite será a radial 320 de Salvador. Esquerda 090, o limite é a 320, se reduzir ajuda? Se reduzir ajuda. E reduzido para 180. Quente. Então 3192 é autorizado, nível de voo 060. 060. Pantanal 4710, desce a 2.000 pés, ajuste 1.012, livre sinal LSXA, reporte estabilizado. 2.000 pés, 1.012, vai reportar estabilizado no LSXA, Pantanal 4710. Oceaner 6314, da presente voa proa de Duna, descendo para 3.000 pés, o ajuste 1.012. Presente vai voar Duna, descendo para 3.000 pés, muito obrigado. 491 na descida para 4.000 pés, ajuste 1012. Para 4.000 pés, 1012, trip. Reautorizado, 5.000 pés, ajustado 1012. 5.000 pés, 0.023. Azul 4032, descida para o 060. 060, 4032. De November Alpha, no solo azul 9. Autorizado backtrack, ingresso no plat 4, reporte de Bruno Frequência. Channel 6314 indicada. É aos 240 que fala solicitou, será que é hoje? Vamos reduzir agora, 210 nós, o Channel 6314. 2109-6314. Romeu Oscar Bravo, seu top de aeroporto, confirma. É, é aqui, cara. Seria na sua aqui, mas. Mas tá do litoral. Estacionado 0165? 0165, cara. Consegue para? Costa Azul, cara. Salvador? Salvador, Costa Azul, cara. O Romeu Oscar Bravo está autorizado a presente cruzamento a 500 pés, ajuste 1012. Confirma seu POB. POB 04, senhor. Gente, da presente já está autorizado o cruzamento do Romeu Oscar Bravo. Bravo. Aguarde coordenação no 50-5627. Eu já tenho pré-aprovado 190. Aguarda cópia ou copia 190? Inicialmente 190, pode coordenar com o Centro Recife 5627. Trip 5627, Aracaju, nível 190 aprovado, via Golf 677, decola da pista 10, perfil de saída Pucajamo, após direto, transponder 5196, controle 11935. Autorizado, táxi, você pode prender a 17. Pucajamo, Pucajamo DCT. 5116, transponda 119-35 ao controle de Salvador, trip 5627. Trip 5627, cotejamento correto, chame e pronto. Paraná 05.3 para o pushback acionamento, 5627 a trip. Salvador Azul 4065, pushback acionamento, está na 08. Trip 5627, livre acionamento, chame para o táxi, no pátio 3. Era aqui, senhor, então 5627. Ainda não está pronto para o custo de acionamento. Ah, ok, eu entendi que o senhor já estava. Chame pronto. Chamaremos. Azul 4065, livre acionamento, chame para o táxi. Vem para o trip 5491? Chama sinal Salvador na 1208. Chama sinal Salvador 1208. Tan 3192, redução indicada 2109. Azul 4032, vetor radar para o sequenciamento, curva à esquerda, proa 010, o limite é o lote. Esquerda 010, limite lote. O PES ajuste no 012. 4.000 pés. Esse é o canal 4710. Canal 4710, chama a torre 1862. 1862, é boa tarde. Boa. Scan 3192, chama sinal Salvador na 1208. Trip 5491, para interceptar o consulado cruzador, curva esquerda para o 1130. Informo, transmissão muito baixa, confirme. Bono 396, aciona a identificação, a chegada é uma área e deixa o 070. 445, 70 na área. Azul 4032, descida para 5 mil pés, ajuste 1012. 5012. Para as 19 horas, previsto. 314, autorizado a aproximação, chamamento do 911, preciso momento. Paulo Salvador, Chané 6327, confirmação Sierra para Copa e Léo no 240. É o 6327? Afirmo, Chané 6327. O Chané 6327, Ilhéus, aprovado nível 240, via Golf 677. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda, direto, com curva à direita, transponder 5075, controle 11935. 3 mil pés, ajuste 10 no 2. Da Euleda, após direto. O 5475 vai transponder de controle em 119-435, Oxane 327. Oxane 6327, corrija, transponde e aciona 5075. 5075 vai transponder, 6327. Oxane 6327, cotejamento correto, chame pronto. Chama na próxima, 6327. Amigo Patango, autorizado, regresso ao pátio. Ativo. Desça para 2 mil pés, ajustando 0 no 2. 55491, chame a torre 118, desfile 6. 3 no 4. CNM 3 no 4, continue a aproximação, aguarde pista livre. Gente, 3 no 4. Azul 4032, curva direita para o 0150. 5491. 5491, fugindo em aproximação, cheque trem de pouso, aguarde pista livre. Vou morar atrás de casa. Confirme? Vai informar o trem checado, ok? Não, não baixou, cara. Sim. Canal 4710, no solo aos 27, divide pista pela direita, solo 1219. Pra direita, solo 1219, mandando ao 4790. Voador, uma boa tarde, mandando ao 4710, livre a vista. Boa tarde, mandando ao 4710, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa vai aguardar antes da Juliette, Pantanal 4710. Azul 4032, desça para 3 mil pés, ajuste do 0 no 2, nessa frente intercepta, reporte precisado. Desça para nível de voo 050. Para o 396, desce o 50, confirme. Afirmativo, desce o 50 agora, o gol no 396. 50, 396. Confirme novamente a autonomia. Ok, copiado. Táxi via Pátio 1 no Índia, no Ponto Espera, chame a torre no 86, ajustando 0 no 2, bom voo, 406. Capítulo Índia, espera 18-2. Obrigado, Gabriel. 1-1-8-6, no ponto espera. 18-6, P-54-91, passou externo contra a embaixada Chicago. Tribe 54-91, continue aproximação, aguarde pista livre. Boa tarde, Oceania 63, 1-4. O táxi via Alfa mantém posição antes da Juliette, aguardando a liberação do portão. Táxi via Alfa mantém antes da Juliette, aguardando a liberação. Oceania 63, 1-4. Pesado pouso, pista 1-0, vento 1-4-0 graus, 1-1-9. E aí, Felipe, pouso. Gol no 807, aciona a identificação, a chegada é bom, se desce ao 060. Oceania 6314, prossegue via Alfa Juliette, portão 5, ok? Alfa Juliette, portão 5, Oceania 6314. Quadrageira 65, mantém a posição. Passou Cibra, baixo travado, está 3192. Está 3192, continue a aproximação, aguarde pista livre para pouso. Está 3192. Trip 5491 no solo 31, no divide principal pela direita, solo 1219. Direita, 1219, 3191. Trip 5491 no branco. Trip 5491 no táxi em frente, quilo, pátio 3. Quilo, pátio 3, grato. Certo, 3193. Então, 3155, informo que eu já tenho pré-aprovado 340. Copia ou aguarda a coordenação nível 380? Então, 3155, Guarulhos aprovado nível 340. Via Pezulu 44, púbito direto. Decola da pista 1-0, perfil de saída da Eule da Eudes com curva à direita. Transponder 5110, controle 11935. Então, 3155, só confirmando, o limite da aerovia Pezulu 44 é púbito, confere? Ok, então 3155, cotejamento correto, chame pronto. Oceania 6327, livre acionamento, chame para o táxi. Livre acionamento e puxe o 6327. Então, poderia confirmar o box para o trip? Trip 5491, não vou questionar infra-aero, ok? No meu sistema apenas tem pátio 3, aguarde. Certo. Solo é o trip 5241, no pátio 3, pushback acionamento. Salvador, trip 5241. Trip 5241, prossiga. Pátio 3 para o pushback de acionamento. Trip 5241, Livre acionamento, chame para o táxi. Maraca, Zona Salvador, voo no 649, informação certa. No 649, aguarde cópia. Qual a saída prevista, senhor? Saída da El. Da El, obrigado. Ok, em contato com a infraero, a mesma informou posição 06, ok? Exato. 032. Azul 4032, autorizado pouso, pista no 0, vento 140 graus, 119. E pouso para 032. Ufa, mantém posição antes da Juliette, são 3192. Ok, posição antes da Juliette, 3192. Vou no 649, copia. Gol no 649, Ilhéus, aprovado nível 240, via Golf 677. Decola pista 10, perfil de saída da El Leda, após direto Ilhéus, com curva à direita. Transponê 5063, controle Salvador 11935. Autorizado ali, Matheus. Vou no 649, cotejamento correto, chame pronto. A ouvida Juliette, aposta na final, da 17. Recepção do localizador, Gona 396. Gona 396, chame a torre 118, decimal 6. Muito bem, obrigado. Gona 396, boa tarde. O 1396, continue a aproximação, cheque 3 de pouso, aguarde pista livre. Vai reportar abaixo, travada, aguardando pista livre, gol. São 3192, ingressa via Juliette, portão 11. Juliette, portão 11. Alô, Xanair 6327 para o táxi com 104 a bordo, autonomia 0205, alterna Salvador. Ciente, táxi via Índia, no ponto de espera, chame a torre no 186, ajuste 10112. Bom voo, o Xanair 6327. Ajustado no 012, táxi via Índia, chamando a torre no ponto de espera, Xené, 6327, grato, bom trabalho. Solo 35241, está pronto para o táxi com 46 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Belo Horizonte. Ciente, táxi via pátio 3, ajuste no 012, reporte para ingresso no pátio 1, 35241. Ciente, pátio 3, reportando ingresso, pátio 1, 5241. Solo Salvador, boa tarde, Azul 4032, livrou a pista na pesquisa. Boa tarde, Azul 4032, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. ...241, autorizado ingresso no pátio 1, segue o Fokker da Avianca até o ponto de espera. Chame a torre no 186, quando lá. Autorizado ingresso no pátio 1, segue o Fokker. Bom voo. Bem, reporta Urubu aqui na final, ok, Sandra? Botei 9.600. 3.07, Alfa Victor 10.